Agência Megafone. Cada vez mais, a saúde e bem-estar dos idosos é algo que preocupa a população. Em entrevista, a assistente social Karina Omar apresenta uma das justificativas de quem deixa um de seus familiares nessas instituições. Alguns sobrinhos que deixam aqui, os tios, alegam que já tem os pais que são idosos, então eles têm que cuidar dos pais e ainda tem os tios, e aí fica muito difícil. Karina conta que casos de abandono nos asilos são comuns, mas não são a maioria. A gente tem aqui as famílias, a maioria vem visitar os seus idosos, mesmo porque a gente trabalha para que isso aconteça, né? São realizadas reuniões e agora eu estou entrando exatamente para trabalhar com os idosos e para trabalhar com esclarecimento de direitos e deveres. Então, a família ela tem que ter consciência de qual é o seu dever. A assistente social do Lar dos Velhinhos, Karina Omar, avalia que as instituições que prestam esse serviço não conseguem atender a demanda. É pouco para atender toda a população, 10 casas. Primeiro porque as entidades que são particulares, elas vão cobrar um valor elevado, injustificável, porque eles precisam de médico, eles precisam de nutricionista, eles precisam de enfermeira padrão, eles precisam de auxiliar de enfermagem. Então não é todo mundo, não é todo público que eles vão atender. Eles vão atender quem tem condição de estar pagando, estar comprando e pagando por aquele serviço. Né? A demanda maior que nós temos são de pessoas que não têm como comprar um serviço desse. Então é um número muito maior do que o atendimento que é realizado em Maringá. Acho que a demanda é grande, porque tem muita gente que vem aqui e a gente não tem condição de atender. A saúde dos idosos é algo muito relevante para toda a sociedade. É importante que se discuta como ajudá-los a melhorar sua qualidade de vida. Afinal, todos queremos chegar à melhor idade e ser bem tratados. Beatriz Lemes, para a Agência Megafone. Agência Megafone.